distante vi beleza na minha rouca voz. Di na imprensa que os loucos somos nós. Tapo os ouvidos, ouço a tua voz. Para mim estás vivo em cada jacarandá. Perco os sentidos, não perco o norte. Te ouvir chamar.